coisa de momento, mais um pressentimento de que estaria chegando o nosso fim. Só mais um desatino, bem coisa de menino, pensar que tudo isso se resume a isso aqui. Não mais que um desacato, não aceitar o fato de algo que ainda está pra acontecer. Aceite o presente, se a vida não consente com o que se esperava. E se não há mais nada que se pode ser feito, então é de direito chorar sem ter vergonha, trilhar outro caminho, ou então morrer sozinho, imaginar que tudo isso se resume a isso aqui. Desculpe o lampejo, é que faz tanto tempo que não aparecia uma ideia assim. Viver.